Стрелы на дозе стабилизат. А, стрелы. Estrada, senhor Mestre, 3 1 2. Puxa, na 3 1 2. Estabilizado, senhor Mestre, 3 1 2. Estou te aproximando do Zulu, cabeceira 2 8, chama Salvador em 1 1 8. Decimal 6. 1 8, decimal 6, senhor Mestre, 3 1 2. 3 3 0 4, separa 2 mil pés, ou time tem Salvador no 0 1 4, e afinal ele é Zulu, cabeceira 2 8, chama estabilizado no localizador. 3304. Passar essa base estabilizada, o 3304 e 14200. 2796, decolado aos 25. Chame controle Salvador em 119, décima 8. 198. Controle Salvador, o azul 2796. 2796, contrato radar, decolagem sub Mate 1970, saída Conde. Saída Conde, sessão 702796. Olimpo 07, mantém ponto espera das 8. Gente, o Olimpo 07 confirmando, vai ser necessário 5 minutos alinhados na cabeceira? Gente, então mantém ponto espera, aguarde para ingresso. Informa a segunda aeronave para sequenciamento, aproximadamente 3 minutos para 3, 4 minutos para pouso. Azul 2796 autorizado, direto Conde. Autorizado direto Conde, Azul 2796. Quente Olimpo 07, reporte quando pronto para decolagem. Chanel 6312, solo aos 28. Ao livrar à esquerda, chame solo 121, décimo 9. Papá Romeu Mike, Eco Vitor, bom dia, prossiga. Gente, Papá Romeu Mike, Eco Vitor, controle desconhece tráfego nesse setor, para o espaço aéreo Golfo, frequência livre para autocoordenação, reporte 20 milhas de Salvador. Olímpio 07, não escuta? Olímpio 07, modifique o transponder para 5153. Livre táxi Oscar, como é que é? Que reporte no ponto de espera da Oscar. Gente, Oscar, Mike, Yankee, autorizado, aliás, mantém a porta de fronte pela decolagem. Centro 304, copiou o controle? 18-6, obrigado. Gente, Olivos 07, mantém o... Quanto espera da 28 da aeronave já na aproximadamente 5 meses da cabeceira? Oscar Maikinha, que autorizado, decolagem, pistão no 7, vento 190 graus 099. Oi, Salvador, bom dia, até 3304. 3304, bom dia. Autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 07 nós. Seja o pouso 3304. Oscar Maquiaque está fora do solo. Gente, Oscar Maquiaque, prossegue farol de Itapuã e chame o controle em 119.8. 119 para o controle, aqui. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Maquiaque, bom dia. Rádio Comerciante, bom dia, mantém-se condições visuais, o Azul chama 094, acione o transponder normal, autorizado direto Manati, reporte 20 minutos afastado. Ok, transponder 0240 normal, solicita pronto direto para a unidade marítima. Autorizado direto, reporte 20 minutos afastado, o Rádio Comerciante. Vai chamar 20 afastado, Jack. Olimpo 07, autorizado, alinhar e manter, pista 28. Ah. 304, solo aos 36, ao livrar à esquerda, semi-solo, 121, decimal 9. Livrar 219. Olympus 07, após decolagem, mantém proa até 2.500 pés, após segue com perfil da saída, ok? Ok, após a decolagem, manterá a proa até 2.000 pés e após convergência do Olympus 07. Confirmando 2.500 pés. 2.500 pés. Correto, Olympus 07, vento 200 graus com 8 nós, autorizado decolagem em pista 28. Bem-vindo decolagem da pista 28 para o Olympus 07. Salvador, boa tarde, bom dia, 095, considera da 28 pronto. Bônus 095, bom dia, após início da rolagem do P3 da Força Aérea, autorizado alinhar e manter pista 28. E mantém o gol no 095. Olympus 07, decolado aos 38, chame controle Salvador em 119, decimal 8. Chamando ao controle, 119.8, Olympus 07. Controle Salvador, Olympus 07. Olympus 07, acione o código transpondo normal, soltar o nível de voo no 50, sair da São Bruno. O Olympus 07 já está acionado normal, identificou aqui uma pequena pane, a gente vai checando durante o voo, e está fazendo o perfil da Sambo 1A. Olimpo 07, não recebo 3, quando segue o equipamento? Estamos checando, 03. Salvador, Mike Covito, 20 milhas de Salvador. Tem, faça com a Mike Yankee, frequência livre. No caso, controle ao Mike Covito, procedente de Aracaju. Tem, seu Mike Covito, autorizado direto de asa, reporte visual com campo. Confirme a posição direto. Direto à posição Ciasa, reporte visual com campo. Direto à posição Ciasa, reporte visual com campo, mais recomendado. Olha o Mike Acovito retornando. Prossiga, Mike Acovito. Ok, se conhece a posição Ciasa, mas tem conhecimento das posições da casa visual. Seria alguma outra alternativa? Papai Romeu Mike Recovito Ciasa, antiga rotatória. Afirmativo, então. Então, processo no momento, Mike Recovito. Olimpo 07, controle. A escuta, prossiga. Aguarde. Gol 1095, decolado aos 42, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198 com controle Salvador, gol 1095. Controle Salvador. Bom dia, o gol no 095, decolou agora, Uno mantendo a proa. Gol no 095, suba para o nível de voo 360, autorizado durante Telefa. Telefa da presente, 360. É possível coordenar com o centro 380? Tem, só aguarda a coordenação, gol no 095. Graças. Olimpo 07, receba agora modo alfa acionado 0000, acione o código 5153. 5153. Oscar Martin, que frequência livre. Goma 095, autorizado a nível final 380. Graças, senhorita, 380. Olimpo 07, confirme se acionou o código 5153. Afirmativo, acionado aqui e continua sem nos visualizar aí na tela, né? Afirmo, o Olimpo 07, a gente está sem contato com o modo alfa e o modo Charlie, apenas o alvo primário. Então eu terá que retornar em Salvador para fazer o check do equipamento. Ok, se pudermos gerenciar aqui, falando as nossas posições, estamos indo para a área, que é um voo de experiência, porque senão a gente vai ter que decolar de novo só para fazer o voo de experiência. Então mantenha a gente voando, a gente agora está na radial 190 de Salvador, 13 milhas, indo deslocando para a área. Tem, seu Olimpo 07, confirme quantas milhas irá se afastar de Salvador. Em vou operar dentro da área, afastado 30 milhas a 30, 40 milhas de Salvador, o Olympus 07. Certo, Olympus 07, então, prossiga para a área, noturno. Confirme o nível agora que cruza. Cruzando 11.500. Certo. Controle Salvador, desculpe, o Papa Romeu, Mike Acovito. Mike Acovito, prossiga. Somente para informação, foi necessário um desvio à direita. Nós estamos aproximando de Salvador pela radial, é a 045. Estamos aproximando para a rotatória, radial de Salvador é 045, ok? Gente, o Mike Acovito, reparte visual com campo. Passará em rotatória visual com campo, Mike Acovito. Azul 2796. Azul 2796, prossiga. Que concessão tem o nível 990? Azul 2796, seja encerrada e encerrada agora a 63 milhas nordeste de Salvador. Chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3 e solicite o nível 190. Controle Aracaju 203, obrigado, bom dia. Bom dia. Olympus 07, agora recebo o transponder, apenas o modo alfa, confirme a altitude. Tem altitude agora, cruzando 14.500, vai nivelar no 150 Olympus 07. Tente Olympus 07. Olympus Salvador, voo 960, cruzou 2.7.0. Gol 960, bom dia. Gol 960, bom dia, autorizado chegada TPIP 1, desça para o nível de voo 110. Recife 1-1-0, está no centro Recife, 1-2-6-0, alterne 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-0-9-5. Papa Romeu Mike, é com você, já visual com campo? Afirmativo, visual com campo, senhora. Sim, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, grato, Mike, é com você. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike, é com você. Papa Romeu Mike, é com você, bom dia, torre, ajuste no 015. Autorizado final no 7, reporte na curta. Autorizado final no 7, reportará na curta final, Mike Acovito. Na saída, salvo. Papa Romeo Mike Eco Victor, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 220 graus, 07 nós. Tenente autorizado pouso na 17, o Mike Eco Victor, grato. Tenente 07, prossiga. Solicita descida para 110. Tenente autorizado, Olímpio 07. Papa Tango, Vitorinho Juliette, prossiga. Tente Papa Tango, Vitorinho Juliette, mantém-se condições visuais, ajuste chama 015, via corredor e trepasse na traseira visual com campo. O meu Mike Eco Victor, solo ao 53, livre táxi via Oscar, estacionar para quem se livre. Torre ao Mike Eco Victor, livre ao 17. Esse Mike Eco Victor, estacionar para quem se livre, solo ao 53. Gol 960 da presente, autorizado ao PRIM, desça para o nível 050. O PRIM 050, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Sinal 6311, quem está no venda? Sinal 6311, bom dia, autorizado de chegada e pitch, desça para o nível 060. Pitch 060, 6311. Golo 600. Golo 600, prossiga. Perdão, o 960. Qual o nome do meu na sequência do aposto, por favor? Número 1, no Gol 960. Ok. Lá perto de Usan, me chamou as formações grandes. Poderíamos voar de Oprim direto para interceptar a final, por meio do próximo? Sente, o Gol 1960, após Oprim autorizado. Obrigado. Então vamos voar direto daquela posição aí de Lima, Romeu 10. Controle Gol 1960, pode prosseguir a descida para 1700. Autorizado, Gol 1960, Aze Salvador, 1095. 1700, número 095, 1960. Ah, só com campo, você de Juliette. Papai Tango, Vitor Torre, 118, decimal 6. 118, 6, Papai Tango, Vitor de Juliette. Papai Tango, Vitor de Juliette, ajuste 1015. Autorizado, final no 7, reposta da velha Imar. Autorizado ILS Zulu, reportará estabilizado, 1960. Não é 3 o nome, se eu tô me desvio? O partido já tá retornando o perfil da gente, se eu tô me desvio. Então, já tá desvio, vou ir e pitch. Oxe, não é 3 o nome, deixa para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 5, redução de velocidade 220 nós, número 2 na aproximação. Voando na rua de pitch, com 1.500, desce para 4.000, iniciando redução 63 o nome. Olímpio 07, prossiga. Certifica agora, prossiga para 2000, ainda dentro da rádio. Frente, Olímpio 07. Salvador, o TAM 3179, próximo à espera 28, pronto. TAM 3179, autorizado, alinhada e mantém pista 28. Alinha e mantém pista 28, TAM 3179. Através terminado, Sérgio Juliette. Papa Tango Vitor, em dia Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 200 graus, 109. Pouso autorizado, 17, Júlio. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, mantém as condições visuais, direto para o Itapuã. O ajuste em Salvador, 1095. Gente. Olha, o Nono 60, aves, está na pista. Está na final já. Quem chegou o Nono 60, aguarde transferência de comunicações. Guarda. 200 graus, 099. Iniciando o TAM 3179. Viu, Vitor Índia Juliette, solo ao 04, autorizado backtrack até a TI, ao estacionar frequência livre. Controle Salvador Achinano 63, Anuno, solicita por onde usar ou de externo se possível. 63, Anuno, 1-1. Chinano 63, Anuno, autorizado usando, separa 2.000 pés, autorizado sinal LS Zulu, reporte estabilizado. Usando 2.000 pés, autorizado LS Zulu da 28, reportar estabilizado 63 ou 1-1. Lono 1-60, chame torre, 1-1-8 do sinal 6. 18-6, Lono 1-60. Olimpo 07, controle. Confirme o tempo de sobrevoo. Sente. Aguarda a autorização de pouso, Lono 1-60. TAM 3179, decolado ao 05, chame controle em 119, décima 8. 1198, TAM 3179. Controle de Salvador, um bom dia, este é o TAM 3179, perfil salvo 1. TAM 3179, bom dia, contato radar, submantenha nível de voo 100, saída salvo 1. 100, restrito, salvo 1, TAM 3179. 200 graus, 089. Livre pouso na 28, no 1160. Tenente, eu limpo e 07, tudo mantém o nível de voo 080, operação para sequenciamento, curva direita pro a 010. Salvador, bom dia, voo fundo 2171, 5 de novembro. Bom dia, 429 Azul, ponto de espera 28, pronto. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali, Marina 28, 4299 Azul. Gol 1160, solo ao 07. Liberei direita na Charlie, agilizando por gentileza, reporte pistolito. Direita Charlie, 1160. Pode ser esquerda, Charlie, Santos? Afirma esquerda, corrigindo. Esquerda, Charlie, 1160. Sono 60, livrando na Charlie, chama solo em 121 decimal 9, bom dia. 219, obrigado. Agora sim, o Olimpo 07, recebo transponder normal. Cruzando agora nível de voo 070. O TAN 3179 vai passar o nível 080. 3179 autorizado a nível 320. 320, TAN 3179. Excelente, 319, completa final, semi-torre, 118 decimal 6. 8663, bom dia, o Chanel 6311. Chanel 6311, continue a aproximação. Tráfego já avistado, aguardando pista livre. Bom. 4299, decolou 09, confirmando irá manter pro até 2500 pés. Chama o controle em 199 decimal 8, bom voo. Pro 2500, 198 azul, 4299. Xané 6311, autorizado pouso Bissona 0, correção pista 28, vento 200 graus 079. Autorizado pouso 28, 6311. Azul 4299, cruzando meu pés na sua escuta. Azul 4299, contato radar, submantém o nível de voo 100, após 2500 pés, autorizado direção. Estimativo, manter uma centena, confirma a instrução final. Após 2.500 pés, autorizado direto Sambo. Ativo, 2.500 direto Sambo, subindo para uma centena. Vai voar na proa 235 por 60 milhas para evitar formação. Tente 4299, mantendo a proa 265-270 para evitar formações. Tente azul 4299. área 2733, autorizado alinhar e manter pista 28. Autorizado alinhar e manter pista 28, força área 2733. Voo 184, bom dia, autorizado chegada TTIP 1, desça para o nível de voo 120. 1120, 1120. Pois libere a esquerda, né, Charlie? Chame solo em 121 decimal 9, bom dia. Charlie, 219, obrigado, bom dia. Lado, repasse através de parte de Pipa Sul. Passará a Pipa Sul, já. Olimpo 07 para o localizador, esquerda 350. Autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. Esquerda 350, informação estabilizado, Olimpo 07. Centro 179, Centro Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, 1238, TAN 3179. Voo 2171 da presença, autorizado direto ZAN, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Direto ZAN, 3.015, voo 2171. Sou 4299, está prosseguindo a subida. Azul 4299, submantenha nível de voo 100 devido tráfego. Ok, vai nivelar no 100. Azul 4299, autorizado Leda, da presente. Leda, 4299. T-6312, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantenha a pista 28, Oceaner 6312. Para o controle. Azul 2590 está na área de Léo, confirme. Gente, confirme a prova do desvio. Gente, azul 2590, após desvios, autorizado sambo. Gente, azul 2590. Patrulha Salvador, Sotero 2733. Sotero 2733, contato rebaixo, voltando nível de voo 100, após 2500 pés, autorizado direto coral. A gente vai manter a proa até cruzar 2500 após direto coral 2736. Voo 2171, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. Gente, 2.000 com 1.015, mas está mais estabilizado. Azul 4299, confirme, será executar algum desvio à direita? Daqui mais 15 milhas, sim. Tem, Charlie 4299, sube e mantenha inicialmente nível de voo 180. 180, vai precisar de um desvio para 200, viu? Desvio à direita. 07 completa sinal, chame torre, 118 decimal meia. Maratona, 118 meia. Patrulhe, o Astamaitan está sendo situação. Astamaitan que chame torre, 118 decimal meia. 18 meia e antes. Após a decolagem, está livre da restrição de manter pro até 2500 pés. Gente, livre de colagem 22, livre da restrição 2500 pés, a chanera 6312. Oi, Salvador, é o Papa Romeu Ascamai 500, passando através de Tuaçu 500 pés, pro do farol Itapuã. Ascamai 500, na vez para o farol de Itapuã, inicia e espera com curva à esquerda e reporte finalizando 360. Passará finalizando 360, Ascamai 500 pela esquerda. Salvador, Olimpo 07, na aproximação final, baixado e travado. Gente, Olimpo 07, tráfego já avistado, aguarde a autorização de pouso, informo 2320, iniciando rolagem pista 28. 07. 2733, informo que já passou agora 2500, está na proa de coral. Certo, Cessera 2733. Para 120184. 1184, desça para o nível de voo 050. 050. 2 decolou 18, chama controle em 199 decimal 8, bom voo. 198, chanera 6392, boa. Torre, eu acho que a Mike Yankee vai efetuar 360 pela direita. Gente, acho que a Mike Yankee tem interferência com o eixo 1028, de forma que a pista tem 1028. Tá ciente. Ok, vindo 3-4. Salvador, Oceaner 6312, decolado na ROM. Oceaner 6312, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, autorizado direto a ROM. Direto a ROM. Atenção 350, chanel 6392. Salvador, voo 2171, tá com o ponto geralmente à direita para livrar a formação. Voa 245. Tente, voo 2171, reporte estabilizado. Tente, estabilizado. Tango, prossiga a direção na reporte time. Limpo 07, solo 20, libere a direita para o pátio militar, no corte de frequência, bom dia. Ele vai livrar a direita, pátio militar, bom dia. Tango na escuta. A transmissão está bem baixa, copiou a autorização de acionamento. Gente, estou ciente da prioridade, reporte para o táxi. Para o táxi, confirmando, se encontra no pátio 5. 299, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, 238, 4290. Azul 2590, autorizado direto Momba, reporte para descida. Direto Momba, reporte para descida, Azul. Eles dão um pouso parado na cabeceira ou no site? Afirmativo. Tem que é bote final no site. Passará final no site o Yankee. Sado, 1-1-8-4. Gol 2-1-7-1, estabilizado. Gol 2-1-7-1, completa final, chame torre, 1-1-8, decimal 6. 18-6, 2-1-7-1. Kamaikyanki, autorizado o pouso no site vento 190°089. Yes. Torre Salvador, bom dia, gol 2-1-7-1, tá passando externo, baixo travado, da 28. Gol 2-1-7-1, continua a aproximação, aguardo autorização de pouso, informo o tráfego aproximando da cabeceira auxiliar no site, irá realizar pouso parado na cabeceira, não interfere com a sua aproximação. Tenente, 2-1-7-1. Pois Kamaikyanki confirmando pouso parado na cabeceira no site. Paciente, o Yankee vai colocar o transponder stand-by. No 71, autorizado pouso pista 28, vento 200°089. Tenente, fazendo pouso, 2-1-7-1. Este é 963-12, autorizado direto, Romeu Fox 018. Direto, Romeu Fox 018, este é 63-12. É quem é que considera o solo 24, está extendendo até o pote 4, no corte de frequência, bom dia. Romeu 10, para evitar a formação. Autorizado, gol 184, reporte estabilizado. Chamará estabilizado. Zona 71, solo 25, libera a esquerda.